Da pedra um diamante vai brotar. Só quem viu teu choro e olha só um pouco, só tem o poder da tua força. Do mesmo fogo se faz amor, do mesmo fogo se faz amar. Do mesmo fogo se esquenta o corpo, o corpo que esquenta pode queimar. Queima lá, queima.